Nos exames nacionais já são conhecidas as notas mínimas de acesso. O polémico concurso Big Brother estreia hoje nos Estados Unidos. O Big Brother vai chegar a Portugal já no próximo dia 4 de setembro, nos ecrãs da TV. Apenas 20 minutos nos separam da segunda edição das histórias do Homem que Mordeu o Cão, com Nuno Marco. Entretanto, fiquem a saber que as máximas previstas para hoje são de 21 graus para o Porto, 24 para Coimbra, 25 para Lisboa e de 27 para Faro. Rádio Comercial, Rádio Comercial. Cafés Delta, nas manhãs da Comercial. Uma boa notícia para os apreciadores do bom café. A Delta Cafés trouxe para Portugal um dos cafés verdes mais reconhecidos do mundo. Por cada embalagem de Delta Café Timor que você comprar, a Delta envia 50 escudos para Timor Morossai. Assim, o café vai saber-lhe ainda melhor. Vamos todos beber um café por Timor. Comercial Power Play. Para hoje, céu pouco nublado ou mesmo limpo, embora muito nublado durante a manhã no norte e centro, neblina ou no nevoeiro matinal e uma pequena subida da temperatura no interior. O vento irá soprar em geral fraco, mas moderado durante a tarde no litoral oeste. Já se ouve Morre República Maçónica com esta Answer Machine, é de resto forte aposta do FM da Comercial nas últimas semanas e assim irá continuar. Já falei da segunda hora, aliás, da segunda edição das Histórias do Homem que Mordeu o Cão. Aqui está a melhor música do planeta, isso não há que duvidar. Em Lisboa, 97.4, no Porto, 97.7, em Coimbra, 90.8 e no Algarve. 88.1 para Lagos e Portimão e 96.1 para Faro, apenas algumas das frequências da Rede Nacional da Comercial. Answer Machine, é exatamente isso que nós queremos. São muitas e muitas as mensagens que estão a chegar à Answer Machine do José Roquete. Toda a gente falará a Porto. Pois. Porque falar a Porto é, agora, não é a condição. Deixa-me dizer-te. Lá estão eles a discutir. Não é a condição. Sine qua non. É só para mostrar que, enfim, conhece alguma coisa. A gente já não fala, sabes que eu e o Malato já não falamos. A gente só grita, só grita. A gente já não fala, só grita, só grita. E olha quando ela me grita. Da frente. Neste momento estão 15 graus no Porto, 15 também em Coimbra, 18 em Lisboa e 23 em Faro. Esta é uma informação eletro-ar-condicionado. Um dia, quando menos esperares, sim, quando menos esperares, algo te acontece. O teu ar-condicionado deixa de funcionar e depois, o que é que tu vais fazer, sim? O que é que tu vais... O ar-condicionado eletro oferece-lhe um serviço técnico de assistência permanente. Ar-condicionado. Tenho que ter um ar-condicionado que me faça sentir bem. E um silêncio total. Eletro. Não há aragens que só as mulheres têm o prazer de sentir. This is Brad Roberts from Crash Test Dummies and you are listening to Radio Commercial. Comercial. Música primeiro. Primeiro. Podem continuar a ligar. Exatamente. Para José Roquete através do 820-22-44. É a minha PT à vossa inteira disposição e gratuita ainda por cima. É só deixarem o vosso recadinho. A José Roquete está a valer uma scooter Honda. Uhum. Por isso, mãos à obra. Para já, yes! Owner of the Lonely Hearts. O teu coração tem dono, Pedro Marques. Tem, sempre teve. Olha. Não, eu não quererá vender isso. Não. of a Lonely Heart na comercial Os Yes. Estava aqui a tentar carregar no botão. Este botão está... Estava a ver o que é que estavas a tentar fazer. Este botão está um bocadinho preguiçoso. Uh-huh. Não sabe muito bem ouvir Os Yes, não é? Uh-huh. Assim, com esta musiquinha que cheira a verão. E, muito bem. E é no verão que há as grandes conquistas. Olha, o que eu queria mesmo é que tu me dissesses as horas. Exato. E vou dizer as horas diretamente para o teu coraçãoito. Vai, vai. São 9h40. Ah, isto é mais uma hora até a minha. De agosto, da meia-noite às 8 da manhã, as chamadas entre todos os telemóveis TMN custam apenas 4,80 escudos por minuto. Verão TMN. Apetece viver à noite. Vamos às compras. Daqui a pouco estamos de regresso com One dos YouTube. Sim? Amo-te. Há coisas que você não manda dizer por ninguém. Título direto.pt. Sem intermediários, direto na bolsa. Compre e venda diretamente na bolsa com a qualidade de informação de um trader. Comissão 0% até 31 de agosto. Título direto.pt. A corretora online do Grupo Finibanco. No passado, nos mercados, era a grande confusão. Perdia-se muito tempo, faltava organização. Hoje tudo é diferente, encontrou-se a solução. Com o Marle, minha gente, temos tudo sempre à mão. Mudam-se os tempos, mudam-se os mercados. Marle, um grande mercado que espera por si. Marle, a força do mercado. Adoro futebol só de pensar. Corpos musculados, pernas suadas, rostos suados, tronco suado. Quando tiram a camisola porque houve um... Ai, quando entra a bola, como é que se chama? A Hyundai tem boas notícias para quem vive o futebol intensamente. Os modelos Abs e Accent, além de um excelente equipamento, têm agora ar-condicionado de série. Hyundai, fã e patrocinador do Euro 2000. Artesanato, identidade cultural de gentes e lugares, gastronomia, sabores dos cinco continentes, tudo na FIA Lisboa, Feira Internacional do Artesanato, de 1 a 9 de julho, na FIA. Bill T. Jones, Manuel de Oliveira, grandes orquestras mundiais e grandes nomes do jazz. Programação cultural do Porto. Em 2001, você vai ter todas as razões para aplaudir o Porto. Grandes nomes da cultura e do espetáculo já estão confirmados. Programação Cultural do Porto 2001. Você não perde por esperar. Hello, Portugal! Do you speak English? Este verão, aprenda inglês no Wall Street Institute com total liberdade de horários e resultados garantidos. Agora grátis um curso intensivo de verão de um mês com a sua inscrição em 3 níveis ou mais. Visite-nos ou ligue grátis 820-2040. Wall Street Institute, 820-2040. Oh, yeah! No Jumbo, os aniversários são realmente diferentes. Porque os preços são os mais baixos. A qualidade, a melhor. A variedade, a maior. E porque lhe oferece ainda... Preços bomba, surpresas todos os dias, um sorteio de automóveis e cheques viagem. Jumbo, porque você merece mais. Há créditos automóvel em que você é o Esco. Créditos que não lhe dão 0% de entrada, zero escuros de contrato e averbamento, que não amortiza em qualquer altura e que não tem uma taxa de juro fixa. O crédito Mazda 323 dá-lhe tudo isto e você ainda vai de férias descansado porque a primeira prestação só paga quando voltar ao volante do seu Mazda 323. Crédito Mazda 323. Sem riscos, nem armadilhas. Mazda. Novas ideias que despertam emoções. Faltam 15 minutos para as 10. Se fosse para andar devagar, nem valia a pena. A Novis põe os motores em marcha e arranca para a quarta prova da temporada. Fórmula Novis no circuito Vasco Sameiro em Braga, dias 15 e 16 de julho. Ricardo Teodósio comanda o campeonato e, desta vez, Mia Morim é o piloto convidado. Fórmula Novis, um fim de semana sempre a fundo, em Braga. Com a Novis, é outra conversa. Rádio Comercial, a rádio oficial. Is it getting better? As músicas mais bonitas dos irlandeses do U2, esta One. Ficámos com 11 minutos para as 10 horas da manhã. Mais do que na hora das histórias do homem que mordeu o cão. Nós estávamos aqui a pensar todos juntos, meus amigos, que vamos ter o próximo mês vai ser uma... Vai ser a digressão, a verdadeira turnê. É a chamada turnê mundial do programa da manhã. Vilar de Mouros, Faro e por aí fora, não é? Exato. Vamos estar na concentração de Faro. Sim, e atenção também, e para descor. E atenção, vamos dizer aqui já a todos os motards que nos estão a ouvir que estamos aqui a fazer uma coisa... que é, se pagarem bem, a Lami faz o concurso de Miss T-shirt molhada. Mas tem que pagar muito bem e preferencialmente em cervejas. Muita cerveja. Ora, meus amigos, vamos falar de sexo. Ah, ok. Bora. Bem, e vem interligado, não é? Não, vamos falar de métodos anticoncessionais. Para quem está a ouvir hoje pela primeira vez. Tiveres lá com os motores todos à volta, à tua volta. Muita tatuagem por metro quadrado. Mas para as pessoas que se estão a estrear hoje no Homem que Mordeu o Cão, se é que alguém ainda se está a estrear, porque eu acho que já todo o mundo ouviu isto. É, isso é verdade. Já ninguém é virgem no Homem que Mordeu o Cão. Ora bem, lá está ela. Para quem está a ouvir hoje pela primeira vez o Homem que Mordeu o Cão, isto não é uma rubrica de sexo. Eu não sou o Dr. Júlio Machado Vaz. Mas hoje calhou falar de métodos contraceptivos e são métodos fantásticos, meus amigos, que eu vou aqui descrever. Por exemplo, a Igreja Dominicana, no século XIII, isto passa-se no século XIII, mas ainda hoje é perfeitamente possível, só pelo gozo, só pelo divertimento, não é? Porque isto não garante nada. Mas defendia que um bom método contraceptivo era cuspir 3 vezes na boca de um sapo ou comer abelhas imediatamente a seguir à relação. Ah, isso é bom. Que é uma alternativa para as pessoas que não fumam, em vez de fumarem um cigarro, nada como ter uma colmeia ali ao pé. E dedicarem-se à apicultura. A abelha solta o espigão. Caramba, é lá metem a mãozinha. Não, o espigão já soltou antes. Na Europa, no século XVI, acreditava-se que um bom método contraceptivo era beber sumo de cebola. Fresco, era virar as lágrimas, no mínimo. Não, e não há dúvida que era um contraceptivo, porque depois de se beber um sumo de cebola, fica-se com um hálito que ninguém se aproxima de nós e se corta logo qualquer hipótese de termos relações sexuais. Com alguém, exato. Basta fazer... e pronto. Oh, minha querida... Definitivamente hoje não engravidas. Exato. Tenho também aqui um método contraceptivo islâmico, muito popular no século XVIII, e este é um dos meus favoritos. Saltar para trás 7 ou 9 vezes imediatamente a seguir à relação sexual. Também é natural que seja um método eficaz. Já faziam flic-flacos nessa altura. O homem acaba aquilo. Não, mas espera aí, mas eu acho que isto aqui é a mulher que é suposto fazer isto. Bom. Faz sentido. Também é natural que seja um método eficaz, porque uma pessoa, depois de uma intensa relação sexual, ainda ter de saltar 7 ou 9 vezes para trás, pode ter um ataque cardíaco e cair para o lado. Morrer, e assim não é natural que engravide. É, exatamente. E agora quero falar-vos da origem dos preservativos, que anda muito próxima da origem da salsicha. Ok. Porque os primeiros preservativos eram feitos por funcionários dos matadores. Com tripa de porco. À base de pele para salsichas, a chamada tripa de porco. Umas eram usadas realmente nas salsichas, as outras iam para os preservativos. As outras iam para as salsichas. Aqui fica um bonito pensamento para quem estava a pensar em comer a bela salsicha com a couve lombarda. Como é que é com a couve lombarda? É porque é o que se chama a salsicha enrolada na couve lombarda. Portanto, a partir de hoje, ninguém vai olhar para as salsichas da mesma maneira. Eles tinham ali uma caixinha. Estas é para meter numa salsicha e esta é salsicha, para meter e esta é para fazer a salsicha. E pronto, eu acho que isto é extremamente interessante e espero que sigam estes conselhos. Já sabem, é fácil arranjar sapos em Lisboa para cuspirem na boca dos sapos. Anda cá, sapo. Ai, os sapos que passam multas. Ali ao pé de um paraquímetro. Chega ali ao pé de um paraquímetro. Eu vou ter agora uma relação sexual. Mas comigo, não. Você é só para estar lá ao lado. Ver que cuspi na boca. Repita comigo. Je t'aime. I love you. I love you. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Não te esforces mais. Nestas férias, torna-te um conquistador com o NetPack. Já vão pensar duas vezes quando forem passar a multa. Agora, quando viram um sapo, a passar uma multa de igual. Fantástico, que te permite travar batalhas e conquistar impérios. NetPack Conquer. Faz de ti um conquistador. Para mais informações, liga 800-200-079. Nunca tem filhos. Telepack, uma empresa PT Multimédia. Imagina duas pessoas numa valentíssima relação sexual com aqueles... Aqueles fatos de apicultura. Aquelas redes. Bem giro. Hein? Que fetiche tão bonito. Olha, vamos despedir-nos, não é, Pedro? Pois estamos saídos assim. Wanda Miranda já está a postos para levar a emissão até às 3. Ela que apareceu na TV... não posso dizer. Diz, TV Guia, pronto. Exato. Ah, apareceu na TV Guia. Toda nua. Não sei. Toda nua. Venha ela. It's all in love. Ryan Adams, Tina Turner para o final da hora. Um grande abraço para a respeito. Até amanhã. We'll be right back. Hamilton from Aerosmith, you're listening to Radio Commercial. Comercial. É música primeiro. Primeiro. Só acontece uma vez na vida. Só acontece uma vez na vida. 10 ouvintes da Comercial vão encontrar-se com Zara Maiden em Vilar de Mouros, na noite de domingo, 16 de julho, e assistir ao concerto da banda. O Super Prémio dá direito ao bilhete para o espetáculo, viagem num autocarro especial só para fãs e a possibilidade de conhecer o grupo. Para participar, basta que imaginem como vai ser este encontro com a super banda do rock pesado e que o descrevam no máximo de 20 linhas. Os textos devem ser enviados até ao dia 13 para Rádio Comercial, Rua Sampaio Pina 24, 1099-044, Lisboa, ou para www.radiocomercial.iol.pt. Os autores dos 10 melhores textos ganham bilhete para o concerto, viagem no Maiden Buzz e ainda bonés e blusões com a assinatura da banda. Iron Maiden, com super prémio na Rádio Rock. O ano passado fui 3 vezes de férias. Uma com as malas da Rita e das Miúdas, outra com as pranchas de surf de Miguel e outra com equipamento de mergulho de João. Mas este ano comprei um Mitsubishi Space Star com espaço para tudo e todos e consegui ir de férias de uma só vez. Este mês vá ao concessionário Mitsubishi. Saiba como pagar menos a crédito do que a pronto com o Mitcrédito. E vá de férias no seu novo Space Star. Mitcrédito. Não deixe escapar este financiamento. Mitsubishi. Sempre por um caminho diferente. É na selva urbana dos nossos dias que encontramos a reserva natural de alimentos dos combinados No Frost da Bosch. Com uma largura de 60 ou 70 centímetros, este habitat perfeito não acumula gelo e não mistura o cheiro nem o sabor dos alimentos. Descubra a reserva de alimentos No Frost da Bosch. Agora com a oferta de um secador de cabelo. Bosch é bom. Telecel. Onde você estiver, está lá. São 10 horas. Rádio Comercial. Acordo e dou por mim a sorrir. Espreguiço-me. O trabalho espera-me, mas há sempre tempo a perder. Começo o dia com calma. Afinal, a pressa é inimiga da perfeição. Aumento o volume do rádio e dou por mim a cantar. Eu a cantar. Na Skoda, somos loucos pelas pessoas. Por isso criamos a forma perfeita de conduzir a sua vida. Skoda Octavia. Onde o prazer é equipamento de série. Tinha dinheiro para investir, mas não sabia como, nem exatamente em quê. Vim à cidade BCP e fiquei a perceber tudo o que era preciso. Deram-me toda a informação e encontrei o que mais me convém. Bem-vindo à nova cidade. www.cidadebcp.pt. Online consigo. Estes Onicards qualquer pessoa pode ter um, não é? Eia, controla os custos e posso ligar de qualquer telefone fixo por onde quiser. Das cabines da rua e dos telefones de casa das outras pessoas, não é? Também posso. Oh, Hilda, anda cá ver isto. Agora é com o pendura do teu irmão.